Se nós observarmos um pouco nessa nossa introdução aqui, a nossa conversa de hoje, nós vamos sentir uma ideia do que seja realmente a gente viver o plano espiritual. Eu sei que, vivendo no mundo da matéria, esta, vamos dizer assim, se reportar, se projetar para esta situação é um tanto complicado até. Mas a gente pode, com o exercício, experimentar isso. E nós conseguimos, pelo menos, ter algumas nuances, algumas coisas do que é a vida espiritual. Porque quando a gente está aqui num corpo material, nossas atenções são só para as nossas coisas daqui, o nosso corpo, as nossas necessidades de comida, de roupa, de casa, os bens, o conforto, o trabalho, para quem gosta de trabalhar, tem gente que não gosta nem disso, né? Então fica difícil entender o mundo espiritual. Mas Jesus, sábio como era, nos colocou através dos seus anúncios, né, uma passagem interessante que diz: há muitas moradas na casa de meu pai. E isto tem um significado enorme. Se a gente pensar realmente o que significa tudo isso. O que será essa história de muitas moradas na casa de meu pai? Será que quem acredita no céu vai ter muita casinha no céu? Também. Até a gente pode imaginar assim. Agora, como é que realmente funciona aquilo que nos traz os espíritos superiores? Do que existe no plano espiritual? Do que existe no mundo espiritual? Nós falamos aqui várias vezes que quando a gente desencarna, a gente não vai nem criar duas asinhas para ir para o céu, né, nem duas aspinhas para ir para o inferno. Né? Nós vamos continuar sendo os mesmos. Corpo de carne e corpo espiritual. Aqui uma vez tinha os pincéis atômicos aqui, mas hoje não tem. Abrindo... Hein? Esconderam, gente. Está aqui, ó. Descobri. Então, nós temos claramente o nosso corpo espiritual, né, e o nosso corpo físico. Para não ficar os fantasminhas que o Ademir costuma desenhar, que eu acho que dá medo, né? Então, são os pontinhos assim, né? E nós ficamos ligados... os dois. Agora, o mundo espiritual. Para onde que vai quando a gente morre, perde esse aqui e nós vamos para o mundo espiritual? Nós podíamos pensar assim, pensar assim não. Os espíritos nos dizem assim. Isto aqui é a Terra. Certo? Aqui é onde nós vivemos. Ao redor de nós, de forma circular, projeções da nossa Terra, nós temos os espaços onde existem as chamadas colônias espirituais. Né? Nós poderíamos traçar aqui, uma colônia espiritual aqui, uma colônia espiritual aqui, uma aqui, né? Colônias espirituais, onde os espíritos vão habitar. Nós. Certo? E aí nós vamos começar a entender. Se nós morrermos e tivermos este corpo aqui pesado, que significa o quê? Quando a gente gosta das coisas materiais, desejos sexuais muito intensos, o meu carro, a minha casa, o meu filho, minha família, né? A raiva, o ódio, a mágoa, todas aquelas coisas daqui faz com que este corpo aqui se torna pesado. E ele não vai para uma colônia daqui. Ele vai ficar nesta colônia daqui. Não tem como subir. É muito pesado. Os daqui até podem descer. Mas esse daqui subir, não. Então, às vezes a gente imagina, né? Bom, quando eu morrer, eu vou querer estar junto da minha avó. Porque eu amava bastante ela. Porque ela me falava, olha, te esforça. Porque se ela é um espírito bem superior a você, você vai ficar aqui e ela vai ficar aqui. Não tem como ficar junto. Ela pode vir te visitar. Tu não vai poder visitar. Por isso que a gente tem que se esforçar. Então, vivemos na Terra e vamos subindo para planos de acordo com o nosso nível de evolução. Nós podíamos dizer que assim, evolução 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Dentro dessas, como é que se formam essas cidades aqui? Também de acordo, mais ou menos, né, com projeções do país onde a gente vive. Então, se o Brasil está colocado mais ou menos aqui, nós, não que seja impossível, nem, né, não vamos para uma cidade lá dos Estados Unidos, nós vamos para as cidades daqui. Quem viu o filme Nosso Lar, né, a cidade Nosso Lar fica acima da cidade do Rio de Janeiro. É como o André Luiz nos coloca. Então nós podemos ir também para o Rio de Janeiro, vamos ser carioca também. Embora tenha-se informações que existe uma cidade no astral aqui sobre Gramado, nessa região da serra aqui. Né? Então, vamos adequadamente nos projetando para as populações onde mais ou menos a gente vive, os países mais ou menos onde a gente vive. Por quê? Porque também a nossa comunicação, embora a comunicação seja o pensamento, a essência, né, para espíritos muito apegados à matéria, ainda ela funciona dessa forma, né, bastante da parte de como nós conversamos hoje. Então vamos nos adequando de acordo com aquilo que nós vivemos aqui na Terra. Porque afinal das contas, quem escolheu nascer aqui? Fomos nós, não fomos? Então temos uma responsabilidade com isso e foi aqui que escolhemos para a gente evoluir também. E também nessas cidades, elas serão constituídas mais ou menos de acordo com o nível de quem as habita. Roupa, banho, espécie de alimentação como sucos, essas coisas assim. Quem está mais ligado à matéria ainda sente necessidade. Não precisaria, mas sente a necessidade e tem esse tipo de alimentação até. E as roupas, etc., né? Lá tem fábrica de confecção de roupas? Não, né? Os espíritos superiores é que projetam estas vestimentas, né, para que os espíritos possam habitar alguma coisa. Porque os inferiores não conseguem. Muitas perguntas têm também assim, tá, e a fisionomia? Como é que eu vou ser? Eu vou ser de acordo com o que eu me projeto. Hoje eu vivi 50 anos me vendo com essa cara aqui. Quando eu desencarnar, eu vou ter essa cara aqui. Se eu me lembrar de uma encarnação passada, que foi mais importante do que essa, eu emocionalmente, de pensamento, me lembro daquilo lá, aí eu mudo de fisionomia. Mas normalmente nós ficamos pelo menos por um bom tempo com essa cara que nós temos hoje, né? Quer goste, quer não goste. Até, claro, a gente se trabalhar e então poder se projetar para outra coisa, né? Então é terrível a gente não se gostar, né? Porque morre e ainda fica com a mesma cara. Não é fácil, né? Entende? Então, vamos nos projetando, vamos subindo de planos. Isso aqui, claro, é uma imagem, né? Não é exatamente assim, ó, tem tantos metros, tem uma cidade, tem outros metros, tem outra cidade. Jesus estaria lá em cima. Então quem acredita que vai morrer e vai encontrar o Jesus, vai ter que subir muita escada, não é verdade? Conforme o nosso peso, vamos subindo. Aí vamos dizer assim, bom, imagina se eu vou querer, né, ficar nos umbrais, lá onde existe ainda brigas, discussões, não sei o quê. Olha, se tu faz parte intimamente dessas coisas, não pensa que tu vai subir lá onde tem paz. Tu vai viver no meio disso aí. Nós falamos que, inclusive porque vivemos o ano 2012, né, já desde o século passado, que está havendo a separação, né, de muitos espíritos que não têm mais condições de habitar a Terra e que vão habitar em outros planetas, uns superiores e outros inferiores. E às vezes a gente pensa assim, aqueles que vão em planetas inferiores, em situações onde talvez ainda não tenha se ouvido falar jamais num avião, e tenha se ouvido falar talvez que no futuro terão os pássaros com asas de aço, como no Apocalipse dizia, né, que são os aviões. A gente pensa, coitado dessa pessoa. Mas por que coitado? Ela sente assim, ela é assim. Ela está muito privilegiada nesse momento que ela vive hoje. Porque mata, rouba, tanto faz. Né? Guerra, se tiver que destruir, não tem problema nenhum. Então, ela está muito privilegiada hoje. Ela vai estar adequada amanhã, quando ela for colocada num planeta totalmente em situações piores. Eu estou dizendo ela, mas é eu também, né? Quer dizer que cada um de nós pode ir para lá, né? Então assim é que se constitui as muitas moradas na casa de meu pai. Assim, eu vou preparar, Jesus diz, eu vou preparar as moradas, né? E quando vocês forem para lá, ali estarão prontas. Claro que Jesus conhecia de tudo isso, que não era segredo nenhum tudo isso aqui. Então nós entendemos que as moradas não é só o céu e o inferno, porque seriam duas moradas só, né? Então Jesus teria dito assim, haverá duas moradas na casa do meu pai, uma no céu e outra no inferno. Mas ele disse o quê? Há muitas moradas na casa do meu pai. Agora, eu pergunto assim, mas será que isso é verdade? Como é que pode lá, né? Olho para o alto, só enxergo as nuvens ou as estrelas, como é que pode ter cidade no meio dessa história aqui? Eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém daqui, se alguém daqui conseguir, eu espero que me digam, né? Alguém daqui enxerga o ar? Alguém enxerga? Mas então o ar não existe. Ou ele existe? O que que os aviões que transportam 100, 500 pessoas usam para se manter lá em cima, evitando a lei de gravidade da Terra que puxa tudo para ela? O que que os aviões usam? O que que faz uma turbina? Ela vai inspirar o ar numa ponta e expirar na outra ponta, que dá a força para que ele se mantenha lá em cima, não é verdade? Qual é a outra coisa que o avião faz? E tem, claro, ali nas asas, né, os reguladores, etc. Mas é isso que acontece. Então, um avião que tem lá 500 pessoas, se mantém lá em cima, de uma coisa que você não enxerga, que é o ar, por que que não pode haver estas cidades, casas, edifícios, tudo projetado pelo plano espiritual, com matéria mais sutil, com certeza, do que aqui, e instituídas como aqui? Vocês vão perguntar, né, como é que é as cidades lá? Claro, para a gente ter uma ideia mais clara, o filme Nosso Lar retrata isso, né? Existe inclusive no livro o desenho. Né? Claro que é uma maravilha. Tem que ser uma maravilha. Porque aquilo que nós vivemos aqui no plano da matéria é uma cópia mal feita do que existe no plano espiritual. Claro que também os umbrais, que são essas regiões mais próximas à Terra, é pior do que aqui. Porque lá estarão todos juntos aqueles que só pensam na matéria. Aqui está misturado. Tem até nós aqui numa casa espírita que estão pensando em se espiritualizar, em aprender um pouco, não é verdade? Lá não. Lá só tem a raspa, vamos dizer assim, né? Então, esta é a estrutura do mundo espiritual, mais ou menos assim sintetizado, que a gente pode entender. Se nós não acreditarmos nisso, poderemos, talvez, quem sabe, né, pedir um sonho, se a gente tiver a graça de ir para uma cidadezinha dessa e depois se lembrar. Quem sabe daí, se tivermos no merecimento, aí teremos a certeza, né? por enquanto vamos acreditar, porque se a gente não acreditar em nada, talvez seja a pior coisa, não é verdade? E se isso aqui for tudo real, e eu realmente acredito nisso, não é uma maravilha? Em vez de tu pensar que tu mora, tu vai para o inferno ou para o céu, e duvido quem realmente, de sã consciência, acredite que você realmente é um ser puro que merece o céu. Alguém aqui acredita que é puro assim que merece o céu? Vou deixar essa pergunta.